puta, eu já não tenho mais porra nenhuma para me preocupar. Olho pro lado, pro outro, só querem nos foder, nos matar, nos derrubar. Muito doido, vão me encontrar com uma 40 pronto para atirar. E muitos comigo levar armados até os dentes, vão me encontrar. Tá me entendendo, cara? Meu vulgo é neto aqui, você se deu de mal. De cedo metal, cara, sou de neto, cidade penitenciária, é lugar de puta safada, droga, nada de argumento, chaveco, otário e médico, melha, troco de um baseado, neves, cidade dos vagabundos, vagabundo mesmo, são os ratos, polistão de careta, querendo ser aplicado, cheguei, te mando apavorando nos algemando, sentando metal. Bosta de crocó, pegão. O cara manda se ajoelhar e atiro em suas costas. O dinheiro que tem com fumo não querem gastar, mas querem fumar. Mesmo que tenha que intimar, e à noite sai para procurar, enquadrar onde eles passar. Cada vez vão deixar, cabeças vão rolar. E os de sangue vão ficar puta que o pariu. Tudo visto para fumar e a fissura matar. Porque a noite é grande, mas vai acabar. Dia vai chegar e a guerra nas ruas vai continuar. Chance não vai ter, esqueça. A única chance que vai ter, a mecha de meiota na cabeça. Então, cuzão, filho da puta, bundão, comigo você não vai ter muita sorte. Eu nega, te falo, cara, tua sentença é a morte.